Aquele pobre mendigo estava dormindo no banco da praça, com vários jornais velhos servindo como cobertor. Como é duro dormir em cima de um banco duro. Mas ele já estava acostumado. Já estava acostumado a passar fome. Já estava acostumado a dormir ao ar livre. Já estava acostumado a acordar e não ter nada para comer. E ele acordou naquela manhã. E ele estava com o corpo dolorido e deu aquela espreguiçada. Ele sentia até os ossos estalarem, se esticou o mais que pôde. Aí jogou o olhar perdido no chão e viu justamente na página daquele velho jornal a notícia de que um banqueiro muito rico, por ter feito uma fraude, havia se suicidado. E ele pegou aquele jornal velho e começou a ler. O homem era milionário, presidente de um dos maiores conglomerados financeiros da Terra, e por causa de uma fraude ele ficou tão envergonhado que se enforcou. Que coisa! Olha, o homem tinha tudo. Só que ele queria mais um pouco e se matou. Aí aquele mendigo ficou pensando na vida. E ele disse em voz alta: pois é, se eu tivesse só o que comer, só o que vestir e onde morar, eu já estaria satisfeito. Nunca iria fazer como essas pessoas que cada vez querem mais. E ele acabou de falar isso em voz alta e lhe aparece uma pessoa, uma estranha pessoa. E essa estranha pessoa lhe pergunta: você gostaria de ter o suficiente para viver? E ele, achando que era alguém querendo fazer caridade, disse: sim, eu gostaria, só o suficiente, já estaria bom demais. Porém, aquela pessoa estranha lhe disse: pois escute, meu amigo, o meu nome é Fortuna, e eu posso te dar o suficiente agora. Você quer? E o mendigo, olhando aquela estranha pessoa tão bem vestida e com tantas joias, de fato era uma pessoa muito rica, o mendigo olhou do lado e tinha um saco velho, um saco de estopa, onde ele guardava os seus trapos. Ele pegou aquele saco de estopa, tirou tudo que tinha dentro e disse para a Fortuna: então, por favor, coloque aqui neste saco o que você puder me dar. E a Fortuna disse: olha, preste atenção, eu vou colocar moedas de ouro aí dentro, mas se estas moedas de ouro tocarem no chão, elas viram pó. E o mendigo disse: não vou deixar tocar no chão, pode colocar as moedas de ouro aqui dentro deste meu saco. E aí a Fortuna despejou uma quantidade considerável de moedas de ouro. E o mendigo, quando viu aquele monte de moedas saindo da mão da Fortuna, ele ficou entusiasmado: estou rico, estou rico! Aí a dona Fortuna parou e disse: está bem assim? E o mendigo: não, dona Fortuna, mais um pouquinho só, mais um pouquinho. Aí a dona Fortuna estendeu a mão lá e foi despejando moeda de ouro, e o saco foi pesando. E o mendigo: vai, dona Fortuna, mais um pouquinho. Aí a dona Fortuna despejou mais um pouquinho, aí parou. E o mendigo disse: olha, eu não sei quando eu vou te encontrar de novo. Por favor, coloque mais um pouco de moedas de ouro. Aí Dona Fortuna disse, está bem. Estendeu a mão ali e foi despejando moedas e moedas e moedas e moedas, até que parou e o mendigo suplicou outra vez, Dona Fortuna, olha, eu já tenho mais de 40 anos. É a primeira vez que uma pessoa tão generosa como a senhora me aparece. Por favor, Dona Fortuna, não me abandone. Coloque só mais um pouquinho, por favor. E a Dona Fortuna disse, não, meu amigo, já está bom demais. Você já é um dos homens mais ricos da terra. Não, Dona Fortuna, por favor, só mais um pouquinho. Não me abandone, Dona Fortuna. A Dona Fortuna disse, é melhor não. Ai, Dona Fortuna, não faça isso, só mais uma moeda, então, só mais uma. Mas aí a Dona Fortuna disse, não é bom. Ai, Dona Fortuna, só mais uma moeda, por favor. Aí a Dona Fortuna estendeu a mão e colocou só mais uma moedinha de ouro. Só mais uma moedinha de ouro. Mas o peso daquela única moedinha de ouro, somado ao peso de todas as milhares de moedas que já estavam dentro daquele velho saco de estopa, foi como uma gota de água a mais num copo que está para transbordar. E o fundo daquele saco de estopa se rompeu e aquele monte de moeda foi escorrendo e quicando no chão e caindo no chão. E à medida que batiam, puf, puf, puf, iam virando pó. E de repente tinha um monte de areia aos pés do mendigo. E a Dona Fortuna desapareceu dando uma gargalhada. E aquele mendigo ficou sozinho, com um saco de estopa na mão. E o que é pior, agora um saco de estopa furado que não dava para colocar sequer as suas tralhas e as suas roupas usadas. É como aquele ditado que diz, quem tudo quer, tudo perde. O Evangelho nos dá vários conselhos, que a gente deve, por exemplo, estar contente com o que tem. Se a gente tiver o que comer e o que vestir, a gente tem que dar graças a Deus. O apóstolo Paulo até escreveu na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o seguinte. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. A pessoa tem que estar contente com aquilo que recebe de Deus. Veja o caso do Senhor Jesus. Uma multidão faminta na frente dele. E ele pergunta para os discípulos, o que é que nós temos aí? E os discípulos disseram, nada. Olhem direito. Ah, Senhor, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, trazei-mos. Isto é, tragam para mim. E colocaram 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor Jesus, que os ergueu para o céu e os abençoou. Jesus poderia ter dito, que porcaria, isso aqui não é nada, isso não dá para nada, é uma miséria. Mas Jesus Cristo não era avarento e estava sempre contente com o que tinha. Por isso deu graças a Deus. Oh, meu Pai, obrigado por estes 5 pães e 2 peixinhos... porque é tudo que eu e esta multidão precisamos. E aí Jesus fez o milagre da multiplicação, porque ele sabia que aquela promessa que está na palavra de Deus era cumprida por ele mesmo. Não te deixarei, nem te desampararei. Jesus sabia que com pouco ou com muito, ele nunca estaria desamparado e nem desampararia ninguém. Por isso, Jesus nunca teve medo de qualquer situação, nem ficou preocupado com nada. Esta é a razão por que Paulo escreveu ainda no versículo seguinte, no versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Meu querido, minha querida, você pode estar entusiasmado, entusiasmada com a Dona Fortuna, Mas a Dona Fortuna é acompanhada da Dona Avareza. E a Dona Avareza vem acompanhada da Dona Idolatria. E a idolatria é pecado, é abominação ao Senhor. O Evangelho diz que a avareza é idolatria. Por isso, não fique buscando a fortuna como se ela viesse de sorte ou de outra pessoa, porque todas as bênçãos vêm de Deus. Fique contente com aquilo que Deus tem te dado, porque Ele é o teu ajudador e jamais te desamparará. Agradeça aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Glorifique o nome do Senhor Jesus e diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.